Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do... fazer uma besteira. Ninguém é de ferro. Chora... Alô? Alô? Bom dia. Motorista, beleza, pode entrar. Obrigado. Murilo. Valeu. Ninguém é de ferro. Chora... Foi ou não foi, papai? Isso aqui foi ou não foi? Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar na merda, se eu ligar pra ele. Bom dia, Arthur. Estrago a minha vida ou a vida dele. Sérgio Casais, Ramon. Eu tô... Entendeu? Conexão muito ruim. Esse muito ruim é. Ele podia ser mais. Esperando aqui o táxi para ir para uma gravação em São Paulo. 3G, vamos ver o que acontece no 3G aqui. Opa! E aí, velho, bom dia. Beleza? Eu coloquei o endereço aí, não? Apareceu? Não. É no Museu da Imaginação. Coloca aí, Museu da Imaginação. É na Lapa. Travando mesmo? Tá pior do que do hotel. Uma concorrente que já administra, por exemplo, um grande aeroporto internacional europeu, asiático, sabe como fazer concorrência? Família Santos na área. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu voltar aqui os comentários. Dion Clay, Ana Luísa, Aninha, Paulinho, Paulo, Débora, Diogo, Sérgio, bom dia, Ramon. Tá bom? E aí, galera, manda aí as perguntas. Hoje eu até tinha separado uma revista, melhor que o hotel. Eu até tinha separado uma revista, pior que o hotel não tá não, agora foi suave. Separado uma revista, posso falar dela aqui? Que tava... foi minha leitura de cabeceira. Posso falar também sobre o que? Do que eu vou fazer hoje. A gravação que eu vou fazer hoje é bem interessante. É uma gravação pra Globo. Que um programa que passa no sábado de manhã, Como Será, da Sandra Nenberg. E vai ser sobre criatividade e vai ter participação das crianças. Meio que pra mostrar como as crianças são criativas. Não vi a matéria do Tais ainda não, Ricardo. Eu salvei o link, mas não pude ver ainda não. Não assina contrato com a Globo. Por que não, Ramon? Por que não? Eu acho que depende do contrato, né? Não que eu vá assinar, mas eu nunca limito as minhas possibilidades a nunca nada. A Globo, ela tem um histórico de matar alguns talentos, mas eu acho que não é verdade universal. E que dependendo do contrato, ela pode não matar. Mas eu nem tô negociando nada com eles, tá? Mas eu apenas... não seto na minha cabeça, nunca nada. Tudo pode ser tudo, né? Globo é tóxico, tomar cuidado sempre. Atento, sim, atento, mas... É difícil, mas não é impossível, né? Então, enquanto não for impossível, eu não boto o nunca. Teve, muitas vezes, pode ser uma coisa pontual, específica, bem alinhada. Eu tive uma parada agora... há 2 meses atrás, que eles me chamaram, sabe pra quê? Acho que eu nunca contei isso, eu acho. Eu nunca contei. Eles me chamaram pra ser o Dedé dos Trapalhões. O novo Trapalhões que vai ter. E aí quando me chamaram, queria que eu fosse lá no Rio, falar com o diretor, que gostou do meu perfil. Aí a Dani pegou e falou pra mim assim, amor, mas... tu não é muito bonito pra ser Dedé, não? Minha mulher falou pra mim, né? Aí eu falei pra produtora, ó, minha mulher falou que eu sou muito bonito pra ser Dedé. Aí ela falou, o diretor quer que o Dedé seja um galã. Só que aí... em 300 metros. Não sou eu. Aí foi um... Eu evoluí a conversa, aberta. A princípio foi muito... What the fuck? Como assim? Dedé e tal, nada a ver comigo. Eu não sou... Enfim. E até o momento da minha vida, né? Ter que ir pro Rio, passar 2-3 meses gravando. Mas eu... Keep listening. Mas acabou que eu não era galã suficiente, não. Aí veio um galã de verdade. Brasil é referência com essa distância. Globo é pioneira. Telecurso 2000, é. Telecurso 2000, mais pra Zacarias, Marcelão. Na última live eu perguntei se os robôs podem combinar diversas coisas, porque eles não podem criar. Testar cada probabilidade. Arthur, eu perguntei para o Miguel Nicoleles isso, se podia ter uma artificial creativity e tal. De fato, os robôs podem combinar dados que eles têm, mas aos robôs falta o senso de percepção, o julgamento, o processo de criação. Eu falo, é o conceito básico de criação, né? É divergência e convergência. Divergir é abrir possibilidades, convergir é escolher. O convergir faz parte do processo de criação também. Muitas vezes nas partes mais difíceis é quando você abre possibilidades e tem que fazer escolhas. E para fazer escolhas é preciso ter julgamento, bom senso, percepção social, empatia, como as pessoas vão receber essa ideia, como as pessoas vão receber aquela outra ideia. Então eu acho que o robô, o software, né, ele pode ser uma metralhadora de combinatividades, pode. Ele tem muitos dados, ele pode sair what if, e se, isso mais isso, e ir combinando. Mas quando chegar um momento que demande realmente imaginar, não apenas, porque eu falo de combinatividade, que é misturar coisas, mas assim, a gente mistura as coisas, mas sempre adiciona um pozinho, a cereja do bolo, né, na equação. E o robô tem essa dificuldade da cereja do bolo e a dificuldade na hora de convergir. Habilidade do futuro, um blog futurista, blog de afiado, legal. Tá curtindo habilidade do futuro, velho? Blog de afiado. Algum blog sobre atividade futurista? Tem um blog brasileiro chamado Futuro das Coisas, interessante. Esqueci o nome da menina que faz, é uma mulher que é bem especializada nessa coisa de marketing de conteúdo. O nome dela é diferente, assim, esqueci. Em inglês tem muitos. Futurism. É uma fanpage que eu sigo, Futurism. Eu mandei por e-mail. Quem está acompanhando a série Habilidades do Futuro? Eu mandei por e-mail os links legais de referência. Eu gosto do site do Ray Kurzweil. É kurzweil.net. Kurzweil AI, Artificial Intelligence.net. Como é que escreve Kurzweil? É difícil, né? Enfim, descobre aí. Ah, um que está muito bem agora é o Singularity Hub. .com. É em inglês, né? É um site que uma pessoa começou a fazer com notícias de futurismo, com esse nome Singularity Hub, e a Singularity comprou o site. A escola comprou para virar meio que o portal do conteúdo dela. Então, muito legal sobre futurismo também. Já que falou desse assunto, ó, a revista que eu ia falar... Futuro da Televisão. Cliente no comando, escolhendo programação, horário flexível. Um projeto para essa área. Matheus, isso já está acontecendo, né? Na verdade, não é o futuro, né? Eu acho que já está acontecendo, né? As pessoas escolherem e a nova geração já vem assim. Desde a história do Netflix até a Globosat Play, até mesmo NetNow, que você escolhe várias coisas e tal. Então, eu acho que o escolher está sempre ali. Acredito, porque... O futuro da televisão, ele tem dois futuros. O futuro dos aparelhos de televisão e o futuro das emissoras de televisão. O futuro dos aparelhos de televisão, eu acredito que as pessoas vão querer, continuar querendo ter uma tela grande em casa, na sala. Acho que assistir um filme... fodaço no celular. O YouTube não notificou. Ah, será que pro celular não notifica, não? Ah, papai. Será que é porque pelo celular ele não notifica? Aprendizagem. Aprendizagem. Pelo celular não notifica, talvez. Deixa eu acabar de falar da televisão rapidinho. Então, num mundo em que a gente tem escolha demais, as pessoas vão sentir falta de não ter escolha. Eu quero dizer com isso, da aleatoriedade, de também é legal escolher, mas também é legal ficar à mercê. É tipo o rádio, né? O rádio é bom de vez em quando. Ficar escolhendo toda hora é ruim. O bom é deixar surprise me surpreenda. Então eu acho que sempre vai ter também essa programação aleatória rolando. Mas de fato, todo dia morre um telespectador da televisão com horário e nasce um espectador da televisão on demand. Né? Tiroteio em vermelha, caiu, voltou, bom dia, tudo outro. Qual a graduação para entrar no mundo da educação? Matheus, acho que é importante definir o mundo, o que é mundo da educação. É um mundo tão grande, seria igual a dizer assim, qual a graduação para entrar no mundo da engenharia? Depende da engenharia. São muitas engenharias. Né? Então, o mundo da educação, eu dividiria ele assim. Primeiro, educação de adultos e crianças. Dá para dividir em crianças, jovens e adultos ainda. Crianças, jovens e adultos. Então, de cara, são três mundos completamente diferentes. Dentro desses mundos tem submundos. Tem submundos. Então, por exemplo, no mundo da educação de adultos, tem o submundo da educação regulamentada e da educação livre. Educação regulamentada são os cursos superiores que o MEC define como é, como não é, que tem OAB, CREMEP, aqui. Curadoria de conteúdo, perfeito, Ramon. Overload, perfeito. Escolher cansa, perfeito. Escolher cansa. Escolher às vezes cansa. É. Refresh. Eu tava falando de. Então, a educação de adultos tem a regulamentada, que tem OAB, CRM, MEC e de cursos livres. São cursos livres. Então, por exemplo, criatividade. Não tem regulamentação para criatividade. Para ensinar criatividade, como eu falo. Não existe regulamentação para ensinar vendas. Não existe. Regulamentação para ensinar negociação. Para ensinar oratória. E assim, todas as coisas fodaças para ensinar liderança. Então, a graduação, então, o mercado que eu tô, que é o mercado de educação, do tipo adultos, do subtítulo cursos livres, a graduação é ser foda no assunto. É isso. É ser foda, é ter resultados, tanto resultados aplicando o que você ensina, você aplicando, no meu caso, fazendo coisas criativas, como ter resultado com seus alunos, uma vez que eles aplicam o que você ensina. Então, essa é a graduação necessária. É isso aí. Bom dia, valeu, tudo certo. Fisher, Spotify, ligado. Escolher, também cansa. Sim, ele também... Aí, Arthur... Ele também faz, escolhe músicas de acordo com o seu gosto. Pela curadoria. Mas, eu não sei se o Spotify tem um random Foda-se todo o algoritmo, random, aleatório, completamente louco. Porque só receber também recomendações baseadas no que eu ouço, talvez eu fique sempre no mesmo universo, né? E não tenha acesso a coisas novas. Conhece a FEX? Isso é Future Explorers. Nova proposta de conexão ativa entre o nosso presente e nossa mãe. Com isso não, FEX. Um mundo onde você é livre para escolher a programação seria chato. 2 horas procurando um para ver 15 minutos, é. Escolher cansa também. A gente tem que ter a opção de escolher entre escolher e escolher entre não escolher. Tem que ter a opção. 330 jovens, 12, 7 anos, 60 tripulações, soluções, problemas da humanidade, exploração do futuro alternativo. Caralho, legal isso aí. Ah, esse é o FEX. Legal. É engraçado que a matéria que eu vou gravar agora na Globo é sobre pegar assim, os problemas da humanidade, bem cabeludos, assim, fome, por aí vai. E a gente vai fazer uma discussão com crianças sobre isso. A visão delas, uma visão fora da caixa dos adultos, pelo menos, né? Bigode afiado. Ah, é bigode, achei que era blog. Levar o meu curso pra TV aberta ou fechada? Cara, não pretendo, mas porque nunca teve oportunidade. Não é uma coisa que... Caralho, notificação veio agora. Sério? Tinha uma notificação só agora. Bom dia na área, Luverson. Putz, entrando a galera agora. Hoje começou 7h15, começou já, 7h15 no horário, papai. Só agora aqui também. A notificação não veio. Notificação chegou agora. Putz, velho. Tô no Uber também, eu tô no táxi. Você se prepara pra esse tipo de gravação que vai ter hoje? Sim, como? Boa pergunta, Sérgio. Primeiro, como essa gravação é com a Globo, ela sabe o que ela tá fazendo, assim, né? Tem experiência. Então, eles fizeram um puta roteiro. Ah, vem assim, faz assado e tal. Me mandaram uma semana antes. E assim, eu não mudei nada, achei do caralho. Claro, a gente teve uma conversa antes, eu com a produção, em que eu dei meus inputs, minhas opiniões, e eles botaram no papel de uma forma que eu achei irretocável. Muito bem feito. E aí, então eu tô preparado, porque eu conversei antes com eles. Eles fizeram um roteiro alinhado com o que eu acho que faz sentido. E o assunto, criatividade, tá aqui, né? As paradas todas. Então, eu tô bem, mas tem que ter uma preparação. Quem viu a minha entrevista no Pânico que eu dei há uns meses atrás, na rádio? Eu tô indo pra uma gravação. Oi, pessoal tá chegando agora. Eu não sei porque a notificação só chegou a... Quando eu mandei a primeira... Porque eu entrei às 7h15, mas a notificação não chegou para muitas pessoas. Eu tô vendo agora que ele tá aparecendo ao vivo 10 minutos, mas é porque ele desconectou, escutei e conectou de novo. Mas enfim. Eu entrei na hora, mas a notificação não veio. Cumpri meu compromisso do horário. Eu estou... Que esse compromisso é com vocês e comigo mesmo também. Não é só, ai meu Deus, eu vou decepcionar as pessoas. Também eu quero manter o compromisso, mas é comigo. Eu quero manter o compromisso pra criar minha rotina e tal. Primeira vez ao vivo, Jack. Hoje, Jack, tá sendo meio diferente do normal. Normalmente eu faço em casa, tenho um formato, uma revista, mas tô indo pra uma matéria. Tô indo pra uma matéria, gravar uma matéria com a Globo, e aí eu tô no carro indo pra lá. Rafael Jordão chegou agora, ao vivo. Foi muito bom você no Pânico, eu escutei no Pânico. Eu falei do Pânico porque o pessoal perguntou como se prepara. E quando eu fui no Pânico, essa entrevista, como eu conheço os caras do Pânico, sei exatamente qual é a resenha deles. Eles gostam muito de mim, mas o propósito deles, esse papo de propósito, né? Tudo tem um propósito, até o programa Pânico. Qual é o propósito do programa Pânico? Criar pânico. tumultuar, fazer resenha. Então, assim, quando eu fui no Pânico, eu me preparei como? Eu peguei e mapeei. Se eu fosse do Pânico, empatia, me colocar no lugar. Se eu trabalhasse no Pânico e tivesse alinhado com o propósito de causar pânico, polêmica, dedo na ferida e tal, que perguntas eu faria para esse moço que tá chegando aí, que é comediante e dá aula de criatividade e dá palestra? Então eu fui no carro, pensando com a cabeça de Emílio, com a cabeça de Rabin, com a cabeça dos caras, eu peguei e fiz um mapeamento do que eles possivelmente vão perguntar. E, naturalmente, já fui pensando nas possíveis respostas e fiz um mind map no meu caderno. Um cadernão que eu tenho. E pronto. E foi 90% de acurácia. As perguntas que eles fizeram estavam dentro daquelas que eu previ. Maioria. Enfim, então, tudo tem que ter preparação, planejamento. Tudo. O programa vai ser o Como Será. Um programa que passa sábado, da Sandra Nenberg. Essas lives serão por 365 dias de Oakley. Eu não tinha pensado nisso. 365, acho que eu vou botar 100 dias. Pronto, acabei de estabelecer a meta. A minha meta é fazer a live de Bom Dia por pelo menos 100 dias. Eu devo estar no dia 25 ou 30, acho que por aí. Fala, papai, Sans Clube. Sans Clube Natal. Eu tô vindo de Barueri, onde eu moro, indo pra São Paulo. Engenharia Reversa da Bagaceira, programa da Fátima, não, programa Como Será, da Sandra Nenberg. Tudo de Jesus. Notificação deu algum pau aí. Acho que é porque eu fiz pelo celular, não sei se eu deixei de apertar alguma coisa. Então, 100 dias. Meu Deus, eita, cheguei no meu destino. Cheguei no destino, não é aqui mesmo. Deixa eu ver que horas são aí, velho. 7h40. Tem mais 5 minutos, então, pra acabar aqui. Deixa eu passar no cartão enquanto eu pago aqui. Pode passar no cartão? A mulher de GPS tá com a gota aí. Quando o programa vai ao ar, beleza, tá frio. Aqui no carro não tá frio não, mas vai ficar frio agora quando eu sair. Vou botar o casaco aqui. Tá frio, tá frio. Vou botar aqui. Uber é táxi, táxi. Eu ando de táxi. Lei da atração, acredito demais, lei da atração. Demais. Eu acho que é um negócio que não é nem pra acreditar. É. Não tem como não ser. Agora, lei da atração não é uma coisa. Assim, não é uma coisa perfeita no sentido de. Opa, a pessoa atraiu. É uma questão. Peraí, que caiu o celular aqui. Não é uma questão de, ai, pessoa atraiu ou não, pessoa não atraiu. É uma questão de, se você atrair, você aumenta a probabilidade. Ponto. It's about probability. Obrigado, viu, velho? Desculpa. Obrigado aí a conversa você, mole aqui. No seu trabalho, a loucura aí, escuta aí. Chegamos aqui. Chegamos aqui, local de gravação. Mais uns 5 minutos aqui pra até a minha hora. Quem aí já assistiu a série Habilidades do Futuro? Levanta a mão. Hoje à noite vai ao ar o terceiro e último episódio. Próxima semana, segunda-feira, abre inscrições do meu curso. E a série Habilidades do Futuro, ela só fica disponível na semana anterior ao curso. Eu, foda, vídeo 3, Anaíra, que massa, Adoni, Janaína, Thaís, Bernardo, Davidson, Zacarioto, Thaís, Paulo, Léo, Ramon. Não, Dioclei, a live não foi nada a ver com Mastermind, não. Nem sabia que o Eric tava fazendo. Eu vou fazer 100, 365 não. Chegar em 100 eu renovo meu compromisso. Massa, muita gente vendo. Porra! Não perco não, passa. Então, hoje à noite vai ao terceiro episódio, segunda-feira. Quem não viu o 1 e o 2, assiste logo, porque hoje vai o 3. Próxima semana abre inscrições. Quando começa o curso, a gente tira do ar a série. Conseguiram melhorar. Obrigado. É engraçado, né? As pessoas gostaram da nossa melhoria. Na minha cabeça, tem tanta mais coisa pra melhorar na série, que eu fico de vez em quando assim, porra, não consegui fazer o que eu queria. Tamo junto, Gan. Bora pra fritar. Chegou na meta, dobra a meta. Se passa o Pivep e rouba meu celular vivo agora, realmente, pode acontecer isso. Galera, eu vou nessa então. Vou entrar aqui pra começar com a equipe. Já me planejar pra gravar. Parar de falar um pouco. Maluco do Powerhouse. Tem um ranho na sua cara. Perfeito, Jordão. Masterizar é sempre difícil. Eu sempre fico assim, putz, será que eu masterizei o suficiente? Tanta mais coisa na minha cabeça, mas a gente... Frase do Goff. Sempre contente, mas nunca satisfeito. Essa gravação não sei quando vai ao ar, não. Vou descobrir hoje. Amanhã na live eu falo. Galera, ficando por aqui. Cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro, cheiro, cheiro.